Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Volpe, número 1, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vasconcelos, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Aqui no trabalho a gente só ouve o Guarujá. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Campeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19h, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Preste atenção ao depoimento de Alex Felipe, responsável de TI da Rádio Guarujá. Há muitos anos, nós aqui da Rádio Guarujá sofremos com lentidão e instabilidade na internet e conta de telefone altíssima. Quando passamos a usar outro serviço da Midway, constatamos a eficiência no serviço prestado e a economia que tivemos em nossas contas de telefone. Assim é a Midway. Soluções em internet e telefonia. Venha fazer parte dessa conexão. Consulte condições e área de cobertura. Em Santos, ligue 40 10 10 00. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM, 1550 kHz, e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá. Todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM. A rádio do meu coração. E agora, na Guarujá AM. Rádio Mulher. Você fica na companhia amiga de Andréa Rovani. Andréa Rovani. Guarujá. Guarujá.